No dia 1º de maio aconteceu uma aflição. No dia 1º de maio aconteceu uma aflição e abalou o mundo inteiro, doeu o meu coração. Abalou o mundo inteiro e doeu no meu coração. Faleceu Ayrton Senna, que do Brasil era o campeão. Faleceu Ayrton Senna, que do Brasil era o campeão. No dia 1º de maio aconteceu uma aflição. No dia 1º de maio aconteceu uma aflição. Abalou o mundo inteiro, doeu no meu coração. Faleceu Ayrton Senna, que do Brasil era o campeão. No dia 1º de maio aconteceu uma aflição que abalou o mundo inteiro.